Exclusive 1. A linha Exclusive 1 é o lançamento mais moderno e sofisticado da Thermomatic. Seu painel LCD mostra a umidade relativa e a temperatura. Com capacidade para até 150 metros cúbicos, ele ainda contempla degelo automático, umidostato digital, timer, drenagem contínua e o swing permite que o ar seco seja distribuído de forma homogênea.